Volume 02, Capítulo 03. Erg. Eu sabia. Se você acha que os aventureiros estão sempre lutando contra monstros, você está completamente enganado. Pegar ladrões, vigiar comboios dos mercadores, escoltar nobres, auxiliar seguranças, patrulhar cidades, atendemos todos os tipos de pedidos. Mesmo se você for forte, se você não estiver acostumado a lutar contra pessoas, eu não posso deixar você ir para um posto alto assim, entendeu? Não havia nada que Reito pudesse dizer, Bao estava certo em tudo. Ela sorriu, então olhou para sua espada. Eu uso essa espada desde que me tornei uma aventureira, mas ela na verdade é uma espada fracassada, pelo menos de acordo com o mestre ferreiro que eu sempre vou disse. É muito focada em sua robustez e peso, em detrimento de sua nitidez. Também é muito pesada para pessoas normais usarem ela, então eu sou a única que pode usá-la. Oh, é realmente tão pesada. Quer tentar segurá-la? Reito, interessado, pegou a espada de Bao. Ele a pegou com as duas mãos, mas era muito pesada, ele teve que soltá-la quase que imediatamente. A espada larga caiu no chão causando um som estrondoso. Tê tão pesada. Não disse. Além de mim, acho que apenas gigantes podem usá-la. Ainda assim, apesar de toda a sua robustez, está toda quebrada, como pode ver agora, aquele último ataque foi de outro nível. Oh, obrigado. Reito agradeceu a Bao, mas não conseguiu se sentir genuinamente feliz. Recordando a facilidade com que ela manuseava a espada, ele percebeu mais uma vez como ela era terrivelmente forte. Ela só se defendeu no exame, mas em uma luta normal, ela o teria superado facilmente. Bao olhou para o Reito. Seu golpe final foi poderoso o suficiente para quebrar sua espada, tão forte que ela teve que usar uma de suas técnicas finais, golpe de espada, que ela havia selado quando deixou de ser uma aventureira. Encontrei um sucessor digno. Tal pensamento brilhou em sua mente. Ele ainda era imaturo como espadachim, mas com algum polimento, ele poderia se transformar em um herói. Seu nome, era Reito, não era. Quem lhe ensinou a espada? Uma assassina que trabalhava como empregada doméstica para minha família. O quê? Uma assassina, e empregada. Qual é? Iar, bem, eu meio que aprendi sozinho, de qualquer maneira. Reito aprendeu o básico da esgrima com Arya, ele criou seu estilo de espada gêmea e o uso da espada larga, então não era errado dizer que ele os aprendeu sozinho. Bao assentiu, convencida. Seus movimentos com a espada eram muito incomuns. Ela imediatamente entendeu que ele não tinha experiência em lutar contra humanos, mas seus ataques definitivamente funcionavam contra monstros. Ela não tinha intenção de passar o golpe de espada a ninguém, mas naquele exato momento, ela decidiu ensinar ela para Reito. Bao olhou para Reito, direto nos olhos dele, e falou. Você se lembra do último ataque que usei em você? Iar, me desculpe, eu estava tão focado em atacar que eu não. Bem, você estava girando, afinal, esse era o meu golpe de espada. Reito nunca tinha ouvido isso antes, então ele inclinou a cabeça para o lado, intrigado. É uma arte de batalha. Isso mesmo. Mas provavelmente sou o único humano que sabe disso. É? Por quê? Poucos humanos usam espadas largas em primeiro lugar. Elas são realmente pesadas e difíceis de usar, enquanto existem muitas outras espadas que são tão boas, ou melhores, escolhas, para mim, bem, eu nunca usei nenhuma outra arma no campo de batalha. Poucos humanos empunhavam uma espada pesada e larga como sua arma principal. Se eles não tivessem força sobre-humana como Bao, teriam dificuldade em empunhar tais espadas. A espada larga que Reito criou com a magia era muito mais leve que uma real, e ele também podia mudar seu peso à vontade. Uma espada de verdade era muito pesada para ele empunhar. Esta habilidade golpe de espada é geralmente usada por lutadores de espadas grandes. Eles tendem a confiar em sua força bruta para lutar, no entanto, você não pode chamar isso de habilidade com a espada, se você me perguntar. Seu jeito é diferente. Eu não apenas balanço a espada com poder, eu dou tudo de mim. Reito, incapaz de entender o significado das palavras de Bao, ficou ali, boquiaberto. A mestra da guilda então pegou sua espada e tomou uma posição. Ela balançou para baixo, rasgando o ar. Reito, olhando para seus movimentos, sentiu que algo estava errado. Ele refletiu sobre isso, enquanto Bao levantava a espada em seus ombros e se virava. Então? Você poderia dizer a diferença de como eu balancei durante a batalha? Talvez, você acabou de usar os seus braços desta vez. Isso mesmo. A maioria dos gigantes também lutam assim, eles tendem a confiar apenas na força de seus braços para lutar. Se humanos como nós fizessem o mesmo, nossos braços não aguentariam, então temos que usar os músculos de todo o corpo ao empunhar a espada. Bao então executou outro grande golpe de espada, desta vez ela usou não apenas os braços, mas também todo o corpo. A lâmina cortou o ar a uma velocidade muito maior, produzindo até uma onda de choque no chão. Reito percebeu que ele estava empunhando suas espadas da mesma maneira, usando todo o seu corpo. Ele sentiu como se uma pergunta que ele nem sabia que tinha fosse respondida. Bao então falou novamente. Quando você empunhar uma arma pesada, sua parte inferior do corpo é mais importante que seus braços, suas pernas e quadris precisam suportar o grande peso da arma. Vejo que você os treinou bem. Bem, eu não fiz isso de propósito, apenas aconteceu. Reito costumava usar habilidades como pulo e pernas rápidas quando vivia na floresta abissal, correndo ao lado de Ale para caçar monstros. Graças a isso, sua parte inferior do corpo foi bem desenvolvida e treinada. Bao sorriu para ele. Aquele seu golpe de espada foi muito bom, mas você não pode continuar se movendo assim na batalha, certo? Certo, bem. E então eu pensei em te ensinar algo. Não sei se você será capaz de usar como eu, mas não vai doer aprender. É? Você quer dizer, o golpe de espada? Isso mesmo. Bem, pelo menos o básico. Bao assim começou a ensinar Reito a como fazer o golpe de espada. No entanto, era muito mais original do que as outras habilidades que ele havia aprendido até então, parecia que levaria muito tempo para aprender. No final, ele não conseguiu aprender naquele dia. Depois, Reito voltou para a Guilda dos Aventureiros. Ele se registrou como um aventureiro de Rec F e recebeu seu cartão de guilda e um distintivo de cobre. Os aventureiros usavam insígnias que mudavam dependendo de sua classificação, cobre para os níveis F e I, prata para D e C, ouro para B e ímetrio para S. Bao acompanhou Reito de volta ao prédio da guilda, então Reito perguntou a ela como realizar pedidos. Como você encontra trabalho na guilda? Vê aquele quadro de avisos. Basta verificar quais solicitações estão postadas lá e informar a recepcionista. Bem, você ainda é um novato, então comece pelas tarefas. É, tarefas. Os aventureiros fazem praticamente qualquer coisa, há muito mais do que caçar monstros. Se você quer encontrar bons pedidos, precisa fazer com que as pessoas da cidade confiem em você. Depois de dizer isso, Bao foi embora. Reito olhou para o quadro de avisos, examinando os pedaços de pergaminho postados nele um por um. A maioria dos pedidos só poderia ser realizada por aventureiros de pelo menos Rec ou D, havia apenas um adequado para Rec F. Este é, um pedido de extermínio de goblins, hein? Eu deveria ser capaz de lidar com isso muito bem. A parte que enviou o pedido não era um cidadão Lunot, mas alguém de uma vila próxima. O pedido era simples, derrotar os goblins que atacavam as plantações da aldeia. Dependendo dos números, a recompensa também aumentaria. Reito retirou o pergaminho do quadro e o trouxe para a recepção. Com licença, eu gostaria de levar isso. Ah, sim, imediatamente. Parabéns por ter passado no exame. Por favor, me mostre seu cartão de guilda, então. Aqui. Reito entregou seu cartão à recepcionista, que então conferiu o pergaminho do pedido e cuidou dos procedimentos necessários. Aqui está, não há problema aqui. Por favor, faça o seu melhor e cuide-se. A recepcionista devolveu o cartão da guilda e o pergaminho para Reito e, em seguida, enviou-lhe palavras de encorajamento. Ele abaixou a cabeça e saiu, indo em direção ao local marcado no pedido. Assim que Reito chegou à vila, percebeu que já havia falhado em seu primeiro pedido. Ou melhor, mais precisamente, que ele não poderia receber a recompensa. A aldeia marcada no pedido era de fato aquela que ele visitou depois de deixar a floresta abissal, onde conheceu a princesa Nau. Então o pedido veio desta aldeia, é tarde demais para fazer qualquer coisa, então. Uf! A vila havia enviado o pedido de extermínio para a guilda antes que a vila fosse destruída, mas sua população havia sido exterminada. Mesmo que houvesse sobreviventes, não havia como receber uma recompensa depois do que aconteceu com a aldeia. Ah, bem, o pedido acabou, a propósito, Ale, você gosta da coroa? Arf! A coroa foi um acessório que Reito colocou em Ale antes de deixarem a cidade. Ele havia comprado com o dinheiro da recompensa para que Ale não fosse confundido com um monstro. Ele pensou em comprar uma coleira primeiro, mas Ale odiou a ideia, então acabou comprando uma coroa cara. Isso custou um bom dinheiro, você sabe. Bem, fica bem em você, então está tudo bem, no entanto. Uf! Reito suspirou, prestes a começar a refazer seus passos de volta para a cidade de aventureiros, quando Ale de repente latiu. Af! Af! E aí, amigão, você encontrou alguma coisa? Uf! Ale partiu por conta própria. Reito o seguiu por um tempo até que vozes gritando chegaram aos seus ouvidos. W.A. O que você está fazendo, seu idiota? Corre! Várias vozes humanas e o rugido de um monstro. Reito e Ale correram em direção à fonte da comoção, eles encontraram um grupo de homens e mulheres, bem como um homem besta capturado por um enorme gigante verde. Reito pensou que o rugido pertencia a um goblin, mas mudou de ideia quando viu o tamanho do monstro. Era tão grande quanto um filhote de urso sangrento, com um rosto muito mais hediondo e ameaçador que um goblin. A cor de sua pele também era mais escura. Reito entrou em contato com Iris, para saber mais sobre o monstro. Iris. Isso é um troll. Eles se parecem um pouco com goblins, mas são monstros completamente diferentes. Seus braços são tão poderosos quanto os braços de urso sanguinário, e eles também têm inteligência suficiente para usar armas. Eles são extremamente resistentes, então tenha cuidado. Um troll, então temos que lutar no banheiro feminino. Sim, eu também vi esse filme, mas esse não é o caso, é. Nota barra tradutor, porra de filme é esse que um troll entra no banheiro feminino. Japos tem filme tudo. O troll estava segurando o homem fera parecido com um espadachim pelo pescoço, claramente tentando sufocá-lo. Reito imediatamente apontou a palma da mão para as costas do monstro e lançou um feitiço. Bala de lâmina de gelo. Orriá. É. As lâminas do bloco de gelo esfaquearam as costas do troll. O corpo do monstro era mais resistente do que Reito esperava, então elas não conseguiram perfurá-lo, mas o troll perdeu o controle sobre o homem besta. O monstro se virou, encarando Reito e Ale. Ka, ou quem é você? Sem perguntas, apenas corra. Reito gritou de volta com a pergunta do espadachim, então usou a espada de gelo para formar espadas longas em ambas as mãos. Ele então pulou nas costas de Ale e atacou o troll. Or. Uf. Orra. O troll rugiu, mas Ale e Reito não vacilaram. O monstro cruzou os braços para se defender, Reito ativou a habilidade alquimista mudança de forma para fazer a lâmina de sua espada vibrar em alta velocidade, depois atacou. Redemoinho. Orga. Sangue espirrou no chão, causando uma reação dos aventureiros. De jeito nenhum. É ele cortou, um troll. As lâminas vibrantes cavaram fundo nos braços do troll. Os braços não foram totalmente cortados, mas os cortes causaram feridas muito profundas. Reito removeu as lâminas e ordenou que Ale se afastasse do monstro. Eles não têm poder em comparação com a espada larga, afinal. Af. O espadachim homem besta começou a carregar um de seus companheiros, um usuário de machados inconsciente, caído no chão, então falou com Reito. É e você? Cuide do troll. Estamos fugindo primeiro. Ha! Surpreso por ser encarregado de lutar contra um oponente forte tão casualmente, Reito deixou escapar um soncoxo. Uma mulher do grupo, provavelmente uma artista marcial, correu para uma maga que estava caída no chão e sangrando. Amir. Controle-se. Lin, desista. Não podemos salvá-la. As palavras do homem besta eram frias. A artista marcial chamada Lin, no entanto, balançou a cabeça. Não? Eu não posso desistir assim. Orra! O troll de repente rugiu com raiva e mudou seu alvo para os aventureiros que tentavam fugir. Observando o troll se aproximar a uma velocidade incrível, o homem besta ganhou e deixou cair o camarada que carregava nos ombros. Uaa! Ele não chegue mais perto. Dedassen. Oroa! Aparentemente, Dassen era o homem besta. Suas pernas fraquejaram e ele caiu, o troll levantou a perna direita, pronto para esmagá-lo. Reito instruiu Ali a correr em direção às costas do monstro. Merda, eu tenho que fazer isso. Reito, usando o pouco que restava de seu poder mágico, ativou o impulso de poder mágico nas duas espadas de gelo em suas mãos, que começaram a emitir um ar gelado. Os trolls tinham corpos extremamente robustos, Reito já havia confirmado esse fato, porém, ele sabia que suas lâminas vibrantes poderiam cortá-los. Reito, ainda montado em Ale, apunhalou as costas do monstro com suas espadas. Tome isso. Orra! Reito sabia que mesmo que conseguisse cortar a pele do troll, ele não poderia ir muito mais fundo, ele então derramou uma enorme quantidade de ar gelado nas espadas geladas plantadas no corpo do monstro. O troll congelou por dentro. Ha, graa. Conseguimos Ale. Uf. Reito olhou para o troll agora congelado e suspirou de alívio. Naquele mesmo momento, uma pontada de dor percorreu suas mãos. Ele olhou para elas e viu que elas estavam congelando também, ele rapidamente soltou as espadas e lançou bola de fogo para derreter o gelo. Ai, ai, ai, eu sabia, se eu usar o impulso de poder mágico com magia de gelo iria aumentar muito o frio para tocar. Uf. Eu sei. Fortalecer recuperação. Reito reforçou suas habilidades de cura para consertar suas feridas mais rápido, então se aproximou do troll congelado. Estava completamente envolto em gelo, por isso não foi possível recuperar quaisquer materiais ou itens. Reito levantou a palma da mão para acabar com o monstro. Bala flamejante. As balas flamejantes dispararam em direção ao monstro. A matéria misturada com a água tornasse quebradiça quando congelada, e o corpo do troll não foi exceção, quebrou em pedaços com bastante facilidade. Ufa, nós conseguimos de alguma forma. Dassen, o espadachim, o homem besta, e Lin, a artista marcial, se aproximaram de Reito. Vê, você é um aventureiro. Você nos salvou. Muito obrigada. Ah, não é nada. Reito agiu no calor do momento, mas suas ações de fato salvaram o pequeno grupo de uma morte prematura. Reito simplesmente se concentrou no monstro, no entanto, então foi estranho ser agradecido de repente assim. Dassen, que tentou fugir deixando Reito para trás, tinha uma expressão estranha, mas os agradecimentos de Lin eram sinceros. Eu não sei como te agradecer, nós teríamos sido mortos se não fosse por você. Ei, Dassen, diga alguma coisa também. Ele acabou de salvar as nossas vidas. Me desculpe, obrigado por nos salvar. Não é nada, Yar, os outros dois estão bem. Oh, certo. Dassen e Lin correram em direção ao mago e usuário de machado inconscientes. Eles estavam gravemente feridos, mas não corriam perigo mortal. Lin pegou uma garrafa de vidro com um líquido verde dentro, então falou com um mago chamado Amir. Não se mexa. Reito perguntou sobre o líquido verde. O que é isso? Uma poção de recuperação. É um de baixo grau, mas é o suficiente para curar feridas. Assim que Lin derramou a poção na ferida de Amir, ela se fechou imediatamente, como se o sangue tivesse acabado de ser lavado. O mago também parecia mais pacífico. Por outro lado, o usuário de machado, Garril, estava em um estado pior. Ele provavelmente tinha sido arremessado pelos punhos do Trula, seu braço esquerdo estava dobrado em uma direção não natural. Droga, espera aí, Garril, eu definitivamente vou te ajudar. Dassen agarrou o braço de seu companheiro, tentando ao máximo ajudá-lo. Dassen tentou fazer Garril beber uma poção de recuperação, mas Garril estava entrando e saindo da consciência, então ele não conseguia se concentrar em beber. Droga, Garril. Você tem que beber isso. Acordar. Reito, incapaz de ficar ali assistindo, se ofereceu para curar as feridas de Garril. Yar, posso tentar lançar magia de cura nele. Realmente. Por favor. Reito pressionou a palma da mão no corpo de Garil, então lançou Fortalecer Recuperação. Era apenas um feitiço de suporte, mas ele havia maximizado sua proficiência, então foi o suficiente para curar as feridas de Garil, pouco a pouco. Até o braço esquerdo dobrado voltou ao normal. Garil finalmente recuperou a consciência e falou. O que aconteceu comigo? Ah, graças a Deus. Garil, você acordou. Estou salvo, muito obrigado. Lin abraçou Garil, que expressou sua gratidão a Reito. Não mencione isso. Mas você está realmente bem? Reito perguntou, preocupado, e Dassen respondeu com um olhar severo no rosto. Ele perdeu muito sangue, temos que voltar para a cidade de aventureiros imediatamente para que ele possa descansar. Por que diabos havia um Trula aqui, de todos os lugares? As chamas de Ardunts não existem mais, então? Reito perguntou o que isso significava. As chamas Ardunts. Essas pessoas ali. Estávamos fazendo uma pausa lá com eles, então, do nada, o Trula atacou. Lin apontou para a casa do ancião da aldeia, da qual Reito havia roubado suas roupas durante sua visita anterior à aldeia. Era para ser o maior prédio da vila, mas agora estava meio demolido, provavelmente por causa do Trula. Havia respingos de sangue por toda parte, você podia sentir o cheiro do sangue à distância. A carnificina lá dentro não era difícil de imaginar. Dassen falou com Reito. Nós vamos levar esses dois de volta para Lunot, o que você vai fazer? Ah, Yar, eu ainda tenho alguns negócios aqui, então. Entendo, tudo bem então. Tenha cuidado, porém, este é um lugar perigoso. Dassen e Lin levantaram Garil e Amir semiconscientes em seus ombros e se dirigiram para a carruagem que eles pararam nas proximidades, não antes de falar com Reito uma última vez. Nós somos a Bandeira Vermelha, um grupo de aventureiros da Guilda dos Aventureiros do Presa do Dragão. Se algo acontecer, ficaremos felizes em ajudá-lo. Obrigado por tudo. Se você precisar de alguma coisa, é só dizer. Cuidado na volta. Reito os observou ir, então se virou para o cadáver do Trula. Seu ataque surpresa foi bem sucedido, mas ele não esperava derrotá-lo sem um arranhão.